8805, 2000 pés, 1021, livre LS. 2000 ILS, 5972, chame Recife, 1251, alterno 3325, boa noite. 251-3325, Rio 5972, bom serviço. Vai atingir o 060, web 5809. 5809, desça para 2000 pés, 1021. 2000, 1021, web 5809. 152, desça para 3000 pés, 1021. Reduz a velocidade para 210 nós. Reduzindo 3152, descendo para 3000. Utilizado Capa Vista 805. 805, Torre no 895. 1895, ok. Web 5809, livre LS, informe estabilizado. Livre LS, 3-0, contra estabilizado 5809, web. De Salvador, boa noite, gol no 805, 2 milhas e meia para o externo, na sua escuta. Gol 1805, Kenegal no 021, no curso de aproximação, reporte no externo, baixado e travado. Reporta, né? pouso externo baixar travado, 805. Boa noite, 05, autorizado pouso pistão na 0, vento no 90 graus, 08 nós. Beleza, pouso. Localizador ILS 510509. 509 Torre, 895, boa noite. 2295, contrabase, ligado, boa noite. Muito boa noite, ML 589, número 2, também ILS 785, pistão 0. ML 589, que nem galo 021, continua a aproximação, cheque frente de pouso, aguarde pista livre. Checará, aguarde pista livre, ML 589. Baixado e travado, F5 19. Pente agora de pista livre, leve. No solo azul no 3, em pista pela direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 01. Direita Alfa e Juliette para o 01, voo 98. Web 509, obrigado por pouso pistão no 0, vento 170 graus no 09. 170 com 102, Web 509, autorizado pouso na 10. Vocês não ficam dois chame torre no 895. Vocês não ficam, obrigado, até mais. Boa noite, o 3152, família e medo externo. 3152, que nem galo 021, depois da aproximação, a chefe de pouso, aguarde pista livre. 3152. Nove no solo azul no meia, em frente pela direita, táxi de Alfa Kilo, espaço 3, posição 06, atende para os sinalizadores. Alfa Kilo 06, Web 509, vai observar o sinalizador. 3152, dele pouso pistão na 0, vento 180, caso no 09. 152 no solo 19, limpide pela direita, táxi via alfa, Juliette, portão 06. 063. Salvador, boa noite, Gol 606, informação Alfa, nível 150. Boa noite, Gol 606, identifica, vou na proa de Duna, precisa para 2 mil pés, o ajuste 1021, forma estabilizada no final do procedimento. Duna 2021, reporte estabilizado, 606. 4062, passando no dia 220. Boa noite, Azul 4062, identifique, vem na Pro de Duna, desça para 2000, Azul 1021, informe e estabilizar na final. Descida para 2000, na Pro de Duna, 1021, estabilizado, 4062. Estamos no final, campo aviso, gol no 606. Gol no 606, chama agora a torre. 1895, tamo pouso. 1895, obrigado. Salvador, boa noite, gol no 606, ingressando final, encontrei baixado o trabalho. Gol no 606, aqui nem galo no 021, continua a aproximação, reforço no externo. Vou estar lá no externo no 021, gol no 606. Boa noite, boa noite. Boa noite, gol no 74, identifique, vem na proa de Duna, desça para 3 mil pés, 21029. Proa de Duna, 3 mil, gol no 74, 021. Estado, livre pouso, pistão no 0, vento no 70 graus, 189. Livre pouso, mesmo.